Há 12 anos no ar, com gravações autênticas e originais, você está ouvindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Mas nesta manhã de domingo, nosso negócio, a pedido é música. Vamos atender ao senhor Eupídio dos Santos conosco. Ele reside em Porto Ferreira. Ele diz em sua missiva que a cidade de Porto Ferreira também amanhece ao som de Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Para ele, o senhor Eupídio dos Santos, Nuno Roland com trio melodia, em arranjo do maestro Radamés, do Braguinha João de Barro, Lancha Nova. Breakout também conosco, dá um show de interpretação nesta melodia do João Batista, Oito Mulheres, tudo isto. E ainda para o senhor Carlos, ou melhor, para o senhor Eupídio dos Santos, que reside em Porto Ferreira, o cantor das multidões Orlando Silva, defendendo um grande sucesso seu carnavalesco, do Roberto Roberti, Eu Trabalhei, Eu Conquistei. Partindo eu morro de pena, ficando eu morro de amor. Oh, lancha nova no cais da Pitô. Oh, lancha nova no cais da Pitô. Já tá nada da saudade no meu peito já chegou. Já tá nada da saudade no meu peito já chegou. Meu barco já vai partindo, já vai-se embora, ai meu Deus. Só vejo ao longe sumindo um lenço dizendo adeus. Outra pro meio da rua, uma é pra dias de sol, outra é pra noite de lua, uma é para o pensamento, outra é para o coração,

aniversariantes da nossa querida Lavic Imóveis. Hoje, dia 27, recebe os parabéns Dona Luzia Sueli Russo. Depois de amanhã, dia 29, vai receber os parabéns Dona Janete de Fátima Gouveia Draqueta. Os parabéns de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da nossa Lafic Imóveis. Parabéns, Dona Luzia e Dona Janete. Mas vamos nós com música? Vamos sim, pois a pedida é música. Ela reside em Araraquara, mais uma ouvinte da Morada do Sol conosco, a professora Teresa Telaroli. E ela gostaria de ouvir nesta manhã de domingo, pela Rede USP de Rádio, Francisco Alves em arranjo Lírio Panicali, ele o Rei da Voz com as Três Marias, em adaptação do Haroldo Barbosa, Vida Cor-de-Rosa. Para ela, professora araraquarense, Dona Teresa Telaroli, conosco nesta manhã, Maria Ângela e Grande Coral, do Mário Zan, arranjo Mário Zan, Quarto Centenário. Tu és a alma e o coração. Salve o Cristo. construído, tens tuas noites adornadas pela garoa em imenso véu. Sobre teus edifícios que até parecem chegar ao céu. Ao relembrar velho amor que o destino não quis, é ter a alma dorida, é ser feliz, infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue apagar, da minha mente cansada, o teu sorriso, o teu olhar. Mas vamos nós com música. Ou melhor, agora é o nosso intervalo, não é, Juninho? Isso mesmo. Na volta, aqui estarão conosco Zé Ventura, Conjunto Irerê do Brasil e Joel de Almeida.